O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da 14ª Promotoria de Justiça de Governador Valadares e da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do Rio Doce, ajuizou duas ações civis públicas contra o município de Itanhomi. A medida busca interromper o lançamento de esgoto não tratado em cursos d'água e o depósito irregular de lixo na cidade do Vale do Rio Doce. O município não conta com sistema de tratamento de esgoto e vem poluindo o meio ambiente ao lançar resíduos não tratados em vários córregos integrantes da bacia do Rio Doce. A prática não está licenciada pelo órgão ambiental competente e provoca, entre outras consequências, a alteração do ecossistema, prejuízos à saúde, à segurança e ao bem-estar da população e a criação de condições desfavoráveis às atividades sociais e econômicas. Em outra investigação, ficou comprovado que o município vem operando irregularmente o aterro sanitário de resíduos sólidos situado no sítio Boa Esperança, no Córrego do Moinho, zona rural de Itanhomi. Entre os materiais depositados irregularmente no local estão recicláveis, resíduos domiciliares, eletrônicos e pneus. O local também é utilizado para a queima de resíduos a céu aberto. Em uma das ações, o MP pede liminarmente que o município seja proibido de lançar esgoto no leito ou nas proximidades dos córregos locais e seus afluentes, sob pena de pagamento de multa diária, e que seja condenado a coletar e tratar os resíduos já lançados nos cursos d'água, também sob pena de pagamento de multa diária. Na outra ação, o MP requer que a Justiça determine ao município a suspensão, em 90 dias, da disposição de resíduos em aterros irregulares. O MPMG pede, ainda, que seja fixada multa em caso de descumprimento. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.